Vamos lá, ensaiando, vai. Quem gostou, bate palma pra nós, vai. Eita, meu! Se você quiser, eu vou te dar um amor desses de cinema. Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia. Se você quiser, eu largo tudo e vou pro mundo com você, meu bem. Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras. Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa. Com a nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem. Aonde o vento é brisa, e o céu para os estrelas. Precisa tomar um banho. Cadê o gritinho do Ed? Vai! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Eita porra! Vai, vai, vai, vai. Chama, chama. Só não vai, vai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Manda um beijo pra Thaís, Thaísinha, meu amor. Se você quiser, eu vou te dar um amor nesses de cinema. Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia. Se você quiser, eu largo o mundo, deixo tudo por você, Thaizinho, meu bem. Nessa nossa estrada só terá belas praias e equipe MG. Aonde o vento brisa, onde não haja quem possa. A nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem. Que situação, hein? Que situação. E o céu claro de estrelas, porque a gente precisa. Só vocês, tomar um banho de chuva. Só vocês. Ai. Nova onda do forró. Não tente entender, isso é decolor.